semeie a bondade. Arranque da raiz tudo que gera maldade. Apego, vaidade, luxo, desonestidade. Bolso cheio de dinheiro, alma sem solidariedade. Ouro no pescoço, anel de diamante. Corpo todo reluzente, a falsidade no semblante. Porque adianta ter o brilho no externo, ter boa aparência e a falência no interno. O céu e o inferno, você é quem escolhe. O ser humano grandioso é aquele que se encolhe, não aquele que engole tudo que é dito, mas o que questiona tudo que está escrito. Certo pelo certo, mas o erro sempre existe. Difícil é ser feliz caminhando em selva triste, mas aquele que persiste segue firme na batalha. Não rejeita o perdão porque também comete falha. Odeie o seu ódio, cultive a paz e o bem, porque maldade nesse mundo eu tô ligado é o que mais tem. Se toda ação gera uma reação, agir com inteligência e alimentar o coração. Odeie o seu ódio, cultive a paz e o bem, porque maldade nesse mundo eu tô ligado é o que mais tem. Se toda ação gera uma reação, agir com inteligência e alimentar o coração. Só fala do que o coração tá cheio. Se tua vida tem sentido, então mostre pra que veio. Só fica de joelho esperando acontecer. Não vai adiantar se não fizer por merecer. A fé é a estrutura, a luta é o alicerce. Quem batalha e acredita na vida mais cedo cresce. Quando menos se espera, a vitória aparece. E o caminho de espinho fica belo e floresce. Nunca se esqueça que você é o pioneiro que vai protagonizar seu destino por inteiro. No meio do caminho, retire a pedra. Retire a pedra, mas não atire a pedra. Aquele que te julga, cedo ou tarde erra. Não precisa se vingar, pois a vida mesmo pega. Odeie o seu ódio, isso é o que interessa. O resultado vem com o tempo, não é necessário pressa. Odeie o seu ódio, cultive a paz e o bem, porque maldade nesse mundo eu tô ligado é o que mais tem. Se toda ação gera uma reação, agir com inteligência e